essa questão, ao ser colocada, teremos de avaliar vários tipos de beneficiários, porque os beneficiários, algumas das características são portadores de alguma doença ou psíquica, ou portanto do foro psiquiátrico. E na minha opinião, eu concordo muito mais que se dê continuidade ao programa Cantinas Sociais, dentro dos moldes em que está a decorrer o seu funcionamento, de que a atribuição de um cabaz. Porquê? Porque a atribuição de um cabaz não nos certifica, digamos assim, se o beneficiário confeccionou de facto a alimentação, se faz de facto uma alimentação adequada e, como tal, ao sair da instituição, a alimentação confeccionada, à partida ele vai ter mais benefícios ao fazer uma alimentação mais variada.